William hovers, bear trap teeth, tender necks, tender knives, cinder prone, hung by heat, soaks the dress in long convulsion, heart remembering, nest on winter fair. CD é o tema que encerra o último trabalho dos norte-americanos Califone. All My Friends Are Funeral Singers, chama-se Better Angels. Para quem possui a bela da edição em vinil, como é o nosso caso, ainda há por aqui mais um outro tema chamado Lunar Age. Esse talvez fique para uma próxima oportunidade. Bem-vindos então a mais 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no ar através das frequências da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo, respectivamente 107.9, 102.7 e 93. Depois dos Califone, que deram entrada nesta primeira hora, também os Disappears. Disappears. suposto ter saído em disco de vinil, foi editado sim em cassete e também em CDR para ser vendido nos concertos da banda. Chamam-se Disappears, têm por lá membros dos 90 Day Man e também dos Ponies, como por exemplo Brian Case. O álbum foi totalmente gravado ao vivo e por culpa da Plus Tapes sai em edição de vinil. Chama-se Live Over the Rainbow. É uma banda de Chicago que tem andado a fazer lá pelos States, por exemplo, as primeiras partes dos Tortoise. Continua por aqui a orelha extra depois dos norte-americanos Disappears com Marigold, retirado do álbum que foi gravado no primeiro andar por cima do Mythic Club de Chicago de Rainbow. Ouvimos depois Patrick Cowley, já falecido, que foi um produtor de renome, que trabalhou, por exemplo, com gente como Donna Summer e que teve influência na música de bandas como os Depeche Mode ou os New Order, eles assim o citam. Colaboração com o vocalista Jorge Socarras, este muito mais desconhecido, num disco gravado entre 1976 e 1979 e só editado em outubro de 2009. Colaboração entre Patrick Cowley e Jorge Socarras com o nome Catholic, porque ouvimos Robert Children, Do You Love Your, e de seguida roda também I Never Want to Fall in Love. Creepy. I don't see you. entre o reputado produtor da década de 70 Patrick Cowley com Jorge Socarras. O álbum chama-se Catholic, gravado entre 76 e 79 e editado em 2009. Robert Children, Do You Love Your, e depois I'll Come See You, e não I Never Want to Fall in Love, como dissemos. De LA Dirt Racing, mais uma cassete, parte 2 para a série de 3, Perdido em La Sociedad, porque ouvimos Sonic Death. Orelha Extra com Fernando Cabrita via Rook Rua e Castrense, também podcast depois em orelhaextra.com. We'll be right back. turn myself into a mean party killer. The crowd will go mad if you just play me louder. Can't you hear people are just waiting for more? Pump me up, baby, all you miss the party town. I can't turn myself into a mean party killer. The crowd will go mad if you just play me louder. Can't you hear people are just waiting for more? Pump me up, baby, all you miss the party town. Me up, please play me louder. Please play me up, please play me twice. Please play me up, please play me louder. Please play me up, please play me twice. Please play me up, please play me twice. Please play me louder, louder. Please play me twice. Precisamente da editora Friends of Friends, desta vez com os suíços de Lausanne, Larita e por aqui também os outros suíços Beauchamp. Desta vez ficamos só com os primeiros, com Play Me Loud, futuro Friends of Friends, Volume 2. House of Non-Representatives. Can't you see how that dumb man looks? See how they done my love. Orelha Extra, spreading the gospel around here. So deep in your eyes, touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame.

to muscle, force investing, stingy thingy into little me. But just ripples, said the cripple, this meant your drop to the ground. Smile, smile, it's true, I always wanted love to be hurtful. It's true, I always wanted love to be filled with pain. So crippled pig was happy, screamed, I just completely love you. There's no rhyme or reason, I'm changing like the seasons. Watch, I leave a cut off my finger, it'll grow back like a starfish. Gazing boredly, dandy checking time to punch me. Then I sighed and bleeded like a wooden fall. Happy bleeding, happy bruising. I'm very happy, so please hit me. Happy, so please hurt me. I'm very happy, so please hit me. I'm very, very happy. Ooh, come on, hurt me. I'll grow back like a starfish. Verão de 2009, Anthony, acompanhado por alguns dos seus Johnsons, andou a dar concertos por essa Europa fora e, na altura, com orquestras dos países onde se apresentava ao vivo. Esta é uma dessas gravações, precisamente a que aconteceu no dia 21 de junho de 2009 no Carré Theater em Amsterdão, a capital holandesa, ou melhor, a cidade mais conhecida da Holanda. Aqui Anthony and the Johnsons, acompanhado pela Metropole Orchestra, concerto este que foi transmitido em direto pela Rádio Pública Holandesa e que veio a dar depois nesta bootleg. Ouvimos dois temas, Crazy in Love, Espantem-se, precisamente uma versão de Beyoncé, e depois um tema retirado do álbum homónimo do mesmo Anthony and the Johnsons, que teve edição em 2000, Cripple and the Starfish. Anthony and the Johnsons ao vivo, excelente, excelente concerto. para continuar e num registro sonoro completamente diferente, mais um trabalho que surgiu em 2009 para o prolífico músico inglês, mas radicado desde há algum tempo nos Estados Unidos da América. Falamos, claro, de Dan Melcher, agora dá pelo nome de Dan Melcher and Das Menas. Este foi um álbum editado no primeiro trimestre de 2009 na SS Records de Sacramento, Califórnia. Chama-se Thank You Very Much e foi editado precisamente primeiro do que o disco que por aqui já rotámos algumas vezes, de Dan Melcher, e saído na escocesa Topless Obscured by Fuzz. Dois temas deste primeiro trabalho em 2009 para Dan Melcher: Thank You Very Much, No Horizon / No Prescription, e depois precisamente o Title Cut. Good morning, everything is moving nicely, quite serene. really quite precisely, thank you very much. Good morning, good morning. The sun is streaming through the blinds, tranquilizing my wild mind with its gentle rush. If it all turns to thunder, then that's okay. As long as I have a song or two, I'll be straight. The garden gate swings and a king bee stings his prey. Hey, hey, it's evening, good evening. The color drains out of the sky. Time to let the dead things die and give up just a bit. It's evening, good evening. Wind is howling in the leaves, right through you and into me, vibrating where we sit. If it all turns to thunder, then that's okay. As long as I have a song or two, I'll be straight. The garden gate swings and the king bee stings his prey. Hey, hey, good morning, it's morning. Can't you hear the starlings calling? Wouldn't morning be appalling if they didn't speak? Good morning, it's morning. The crickets in the grass are sleeping, while they are somewhere else creeping, making out a squeak. If it all turns to thunder, then that's okay. As long as I have a song or two, I'll be straight. The garden gate swings and the king bee stings his prey. Hey, hey. Good morning, everything is moving nicely, quite serenely, quite precisely, thank you very much. Good morning, good morning, the sun is streaming through the blinds, tranquilizing my wild mind with its gentle rush. If it all turns to thunder, then that's okay. As long as I have a song or two, I'll be straight. The garden gate swings and a queen bee stings her prey. Hey, hey. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na hora extra de hoje, com música de amanhã, no ar aos sábados. Welcome to the future. Isn't the same. Let go and go and we'll go to É o regresso de Gary Levitt com o seu projeto Setting Sun, é já o quarto álbum, chama-se Fanta Surreal, a ser editado já este ano, 2010, e o tema que o abre, Driving, é o final da primeira das duas horas de Orelha Extra, com Fernando Cabrita via RUC, Rua e Castrense. Podem escutar em streaming através de RUC.pt, Rua.pt e RadioCastrense.net. Tempo ainda para escutar um dos nossos discos favoritos de 2009. Podem ver os outros no nosso blog, orelhaextra.com. É claro, o último trabalho para a senhora Nico Case, Middle Cyclone. Aí é verdade, Amsterdão é mesmo a capital da Holanda. A geografia não é o nosso forte. Case, Nico Case, People Got A Lot Of Nerve, The Middle Cyclone, seu último longa duração, e para terminar, um dos grandes músicos e algo esquecido dentro da mistura do rock and roll, rhythm and blues e soul, Baron Sweetfield, de Raw Raw Ruff, Geronimo Stamp e talvez I Can't Get No Ride. Thank you. the Geronimo stop. Well, the Geronimo stop. Ooh, the Geronimo stop. Yeah, the Geronimo stop. Thank you. a mais recente edição para a banda de Chicago, Cave. É uma cassete que traz por lá temas inéditos, também temas saídos em singles de 7 polegadas, outros criados em jam sessions em estúdio e também ao vivo, como foi o caso deste que inaugura a segunda e última hora de Orelha Extra, Encino Mang. A cassete vem intitulada Bra Vibes Volume 2, os Cave. Sons agora muito mais calmos para a nativa de Seattle, Zoe Metz. I play cool and I act as cold as ice. Where you only believe me when well, but you have cast some kind of spell, and I am bound to fall until my days are through. And I tell myself no, but you know in the end I'll always go back down to the bar to look for you. And then I'm right back where I started, all alone and broken hearted. Hey, what's a girl like me supposed to do? Disco estreia homónimo em edição própria para Zoe Muth, acompanhada pelos Los Eye Rollers, por aqui no início da segunda e última hora de Orelha Extra, emissão 57, rodaram You Only Believe Me When I'm Lying e Hey Little Darling. Oh my gosh! Orelha Extra, vemos com os ouvidos. We'll be right back. É um dos 5 temas que contém o EP excelente para os norte-americanos Fever Bee, chama-se The Lonely Sailor Sessions. Desta vez soou por aqui Words That Make Your Heart Sing. Pop mais power não há, Fever Bee na Burger Records. E ainda por aqui também Grizzly Bear. Um dos grandes discos de 2009, Vegetimist, dos Grizzly Bear. cheerleader. E vamos continuar com a nossa recuperação da semana passada, duas bandas sonoras para John Lurie, mais conhecido por ser o frontman dos inesquecíveis Lounge Lizards e também autor em filmes de Jim Jarmusch. A semana passada ouvimos temas de African Swim, uma das bandas sonoras que por aqui no CD diz A Film That No Longer Exists, e vamos escutar hoje três temas de Many and Low, a outra, um filme de Lisa Kruger. O CD vem com a data, ou tem a data de 1998, e chama-se precisamente isso, African Swim and Many and Low, John Lurie. Thank you. Monster Trucks, Kidnapping Elaine, e terminamos com Many and Low and Titles, a recuperação do álbum de 1998, African Swim and Many and Low, duas bandas sonoras de John Lurie, que conta aqui no disco com a colaboração de, entre outros, Mark Ribbett e também o trio Modesky, Martin and Wood. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Been looking for me for, honey? You belong to the devil, Satan's wife. You cast spells over men with your evil eye. You really are off your rocker. Go count your pruning straws, you witch. Or turn yourself back into a cat. I like you better as a cat. Alter ego do belga de Antuérpia, Pepin Codron. O álbum saiu na Miasma e chama-se L'Autopsie Fenomenal de Dio, porque na segunda e última hora de Orelha Extra ouvimos Nada Sex e Tinseltown. Orelha Extra com Fernando Cabrita através da Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, também Rádio Universidade de Coimbra e Rádio Universitária do Algarve. Para ouvir já a seguir, o álbum que sai em fevereiro é o segundo longa duração para The Dozer. Espécie de cruzamento entre Julian Cope e Robert Wyatt. The Dozer com o álbum Great Expectations na Pickled Eggs Records. Nothing Like the Hero. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bend dude. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E vamos continuar ainda com a colheita 2010, de seguida para o estreia do trio londrino Nedry, Matt Parker, Chris Oblin e Ayu Okakita, com o álbum intitulado Condors. Goodbye por hoje com os britânicos Nedry, o álbum estreia Condors, tema inicial A42. Para o fim ainda tempo para escutarmos no também ele estreia No Seasons, os Jacuzzi Boys. Fiquem bem, tchau.